nossa última dança. Fica até o sol chegar. Pode ser a nossa última dança. Fica até o sol chegar. Pode ser a nossa última dança. Fica até o sol chegar. Pode ser a nossa última transa. Então vem comigo, gata, vamos curte a nossa última noite. Nem que seja uma cerveja, 11 horas da noite. Vem comigo, gata, vamos curte a nossa última noite. Nem que seja uma cerveja. Seu desejo natural, nosso beijo surreal. Cê tem medo, isso é normal. Deixa eu te provar que tamo junto até o final. Querendo te ter de novo. Lembrei de você, lembrei de um monte de coisa que te prometi, mas não consegui te trazer. Mas tudo que eu podia, dividia. Não tem como esquecer, afinei a melodia, mas não tive tempo de poder cantar pra você. Vim e pra ver, cine privê, praia, Bahia, magia, lazer. Eu e você, puro prazer. Lembro de tudo que eu fiz pra você. Foi um projeto de vida feito a dois, onde não estivéssemos a sós, onde o resto ficava pra depois, gargalhando debaixo dos lençóis. Quando o sol chegar, não se esqueça que eu fiz esse som pra você se lembrar que o cara que tu ainda ama, te ama, ainda mora no mesmo lugar. Fica até o sol chegar. Pode ser a nossa última dança. Fica até o sol chegar. Pode ser a nossa última dança. Fica até o sol chegar. Pode ser a nossa última dança. Fica até o sol chegar. Pode ser a nossa última transa. Vem comigo, gata, vamos curte a nossa última noite. Nem que seja uma cerveja, 11 horas da noite. Vem comigo, gata, vamos curte a nossa última noite. Nem que seja uma cerveja. Seu desejo natural, nosso beijo surreal. Cê tem medo, isso é normal. Deixa eu te provar que tamo junto até o final. Não vai embora, não, não vai embora. Não vai, não vamos, não, não vamos embora então. Não, não vai embora.